without restrictions, even until 3,000 feet. This regards the restrictions on the public, correct, so on some conditions. Without any frequency, this is to 3,000 feet. Gênia 2, confirma estabilidade. Estamos aqui no localizador, agora Gênia 2, para 3, Gênia 2. Então, essa final, sendo 3, frequência manual, esse final, 5, 3, distance 2,000 feet, QNH 109, clear as this time approach, call established. Está autorizado o pouso na pista 10, TAN 3662. 3662, Paulo 45, libera direita, taxi via Alfa Juliette, portão 05. Direita, Alfa Juliette, portão 05, 3662, até já. Complete final call tower, frequency 118, decimal 95. Identificação, chegada do momento não autorizada, desce para o nível de voo 050 e chegada aqui no andar 109. TP21. Do you have conditions to vacate to runway to your left? Can you vacate to runway to your left and can you vacate to position park? Luna, desça para 2.100 altímetro 2020, autorizado o final do procedimento LS Y0, reposta estabilidade. 362, completa sinal semitônico, frequência 18, decimal 95. 1-1-8-9-5, acionar 63-22. E Salvador, acionar 63-22, sinal da 0. 63-22, continue a aproximação, mas eu não sei o que foi exposto. Quadrando a vida Golf, estou no 0-3, eu vou me colar. E guardando 63-22. Autorizado, pistão 0, eventual fase 0 grau, 079. Autorizado, pouso, 1-0, Xenera, 62-63-22. 20-043, colão 01, chame o controle de Salvador, 120-18, bom voo. 208, muito obrigado, cara. Salvador, boa noite, voo 2043. 1-2-0-4-3, contato radar, prepare nível de voo 360, conforme autorizado. Conforme, para o 360, 1-2-0-4-3. 043, chame centro Recife, frequência 95, decimal 1. 1251, muito obrigado, bom trabalho. Amém. Boa noite, autorizado a linha aérea decolar, pistão no zero, descendo 40 graus, 08 nós. A linha decola, pistão no zero, na 3484. Charlie do Quartz, protocolo 113, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 108, boa noite. Tchau, 3. Departure, good evening, it's sound 3484 on tower 1 departure. Sound 3484, radio contact on the crash, climb to break level 240, via sound 1 departure. Confirm, we are clear to climb to 340 and fly right to terminal. Fly direct to the position, and climb and maintain, climb to level 240. Okay, ma'am, we understood that clear the direct key, we'll lay that and climb to 340, 3484. and fly direct to Dockwood to avoid weather. Please deviation if necessary and standby for coordination. Expecting a higher end right turn now, heading 219 to avoid weather for about 45 miles. Roger. Climb and maintain flight level 360 and fly to Dock position. Okay, directly to Dock Louis and the climb 360 now, 3484. Four, call it to be frequency 1 to 5, it is my work. 1251, thank you, good evening, have a nice day.